bacanelo. Eu sou da Arábia. Eu sou do deserto de Saara. Rock pra camelo. Rock pra camelo. Tem camelo que é muito legal. Tem camelo que a gente pode se deitar em cima do camelo. Tem camelo que é camelo. Tem camelo que tem língua grande. O camelo é o camelo. Rock pra camelo, rock pra camelo, rock pra camelo. Eu sou da Arábia, e da Arábia. Eu sou da Arábia, e da Arábia. Sou do deserto de Saara, deserto de Saara. E da Arábia, e da Arábia. Rock pra camelo, rock pra camelo, rock pra camelo. Rock pra camelo, Pedro, rock.